Você está ouvindo o Azilla Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui, agora sim, estamos aqui, né, mano? Em mais uma semana. Vamos pro top da show! Agora sim, né? Eu sou o Joel Suki e testemunhem, asilados, testemunhem! Eu sou Giovanni Araújo e estou procurando uma teoria. Seria a Furiosa a tia do Mad Max 3? Já vê isso? Já vê isso? E aqui é Samuel Ragnos, e se eu vivesse num mundo pós-apocalíptico, eu só me chamaria Ragnos. Oi, aí, mano. Porque não, Samuel é muito vergonhado. É, nossa, Samuel se ele fosse do mundo, como é que é alternativo, ele não faria isso, não. Ele faria. Ele ia pra friendzone. E aqui é o PC de No Man, e esse carro é meu. É todo meu. É PC, tu não anda de ônibus? Por enquanto. Tem um Mercedes, mas ele... Ele chega pro motorista hoje, esse carro é meu! Que pariu, velho! Meu Deus do céu! E no episódio de hoje a gente vai falar sobre mundos pós-apocalípticos, né? O mundo acabando, né, mano? E um pouquinho também do Mad Max, né, mano? Tudo começa quando o Dilma assinar esse projeto. A gente vai falar sobre mundos pós-apocalipse, sem tocar no Mad Max Estrada da Fúria, né, mano? Sem dar spoilers. Quando chegar na parte dos spoilers, a gente já avisa, né, mano? É, a gente usa a vinheta do Giovanni. A vinheta do Giovanni, aí você fica ligado. Ah, é, é. tem vinheta minha nessa porra? Ah, tem mesmo. Se fosse pra ter um nome pós-apocalíptico, qual seria o seu, Joel? Ah, o meu acho que seria... Joel já é um nome... Eu não acho não. Não acha não? Eu não acho não. Mas é um nome porque todo mundo que é do mundo pós-apocalíptico tem um nome ou marcante ou curto. É uma das duas. É o meu Joel. Joel. Ou então Joe, né? Joel. Joel do mundo. Então só J ali. É não, mas J já é o outro. E tu, Giovanni, qual seria o seu nome pós-apocalíptico? Samuel Friendzone. Sai desse, esse baitão! E não. Você, PC? Não, peraí, vou dizer meu nome. Eu vou dizer meu nome pós-apocalíptico, posso dizer? Pode dizer. Dio Corleone. Porra, mano! Imagina a frase de comando. Porra, mano, eu quero umas fritas com batata doce. E você, PC, qual seria o seu nome pós-apocalíptico? PC. Eu já sei qual é o do PC, mano. Do PC ia ser um nomezão impactante. Mercedes. Do PC. Eu acho que seria Raptor. Não, do PC ia ser PC Thunderbolt. Aí sim, hein? Thunderbolt, então seria bolas de trovão. Quer dizer que a bola dele batia e saiu um trovão? Que é tão massa o cara acabar com o mundo, mano. Acabar com o mundo, mano. Você tá puto? Não tem nenhuma história assim que diga, ah não, mas o mundo tá em paz, e aí, né? Olha, mundo em paz, tudo bonitinho, tudo beleza, realidade de Tinkerbell, né? Não, é do realidade de Tinkerbell, aí você vai ver, Tinkerbell contra o monstro, não sei o quê. Tinkerbell, meu menino do... Cara, aí é mundo sem graça, pô, é Peter Pan, negócio é hardcore, cara, negócio é hora da aventura, negócio é chablau, hora da aventura mesmo, hora da aventura que é o caos total. Pronto, outro universo, fim do mundo apocalíptico, hora da aventura, concordo com ele. Eu tava vendo um clipe de uma cantora americana que ela... O clipe dela era assim, era um bando de jovens, assim, pulando, todos felizes, assim, num quarto todo iluminado. Aí eu, caralho, bicho, tô vendo esse pessoal tudo feliz, pulando, dançando, não sei o que, né? Macho, eu sempre que eu vejo o clipe desse jeito, ou filme desse jeito, que tenha muita gente feliz, eu penso, tem alguma coisa errada aí, mano. Alguma coisa aí tá errada. Alguma mensagem sublimar. Sublimar é boa. Possível, mas... É porque eu acho que eu acho que a maioria da galera que gosta de filme pós-apocalíptico é justamente sair da rotina. Porque quando tudo tá bem, é rotineiro, entendeu? É repetição e tudo. O mundo pós-apocalíptico é aquele negócio. Todo dia é uma novidade, todo dia é uma forma de sobreviver, né? Sim, é uma forma de improvisar. Não tem regras da sociedade que você... Vamos lá. O ser humano é caótico. Concorda comigo, Samuel? É isso aí. Caótico bom, caótico neutro, caótico mal. Dos três, né? Dos três. Vamos raciocinar com... Que o PC falou. Estávamos nós batendo papo com o arquiteto em Matrix 2, que todo mundo acha ruim, porque o erro de Matrix foi explicar muito. E vamos aproveitar a explicação que o Matrix disse em Reload, que o arquiteto falou. Quando nós fizemos a primeira matriz, era perfeita, tudo era bonitinho, tudo funcionava perfeitamente. Aí o ser humano se emputeceu e perdemos toda uma colheita porque o cara começou a se matar. Veja a situação. Então os caras começaram a se matar. Chegaram à conclusão que pegaram o apogeu, que seria nos anos 2000, entre 90 e 2000, e criaram aquela realidade do cara viver naquele looping eterno pra poder viver aquela confusão, caos, acidente, tiro, guerra, confusão, escambau a quatro, ou seja, obrigou o ser humano a viver numa situação pré-apocalíptica. Em 2000, quando 2001, quando aqueles aviões atingiram aquelas duas torres, pá, pô, quem é que não fez assim, agora vai começar o Mad Max? Eita, pô, foi mesmo, viu, Dido? Aquilo ali foi praticamente o estopim, né, pra Terceira Guerra Mundial, e eu acho que ela... Que ia... Vai dar merda. Que é dar merda, né? Neguinho já tava comprando roupa de texugo, já tava criando cachorro pra virar cachorro mutante, neguinho já tava dando comida pra rato pra ver se o rato vira, batia asa, pegou uma lagartixa pra ver se virava dragão, porque ia tocar o foda-se, neguinho já tava querendo, neguinho já tá começando a querer ficar pilado, quer dizer, já tava querendo já preparar pro fim do mundo. E eu acho que existe uma realidade alternativa pós-apocalíptica, que é o que aconteceria se o avião tivesse batido na Casa Branca, que o da Casa Branca conseguiram impedir, né, de bater nela, entendeu? Os passageiros meio que se sacrificaram e impediram dele bater na Casa Branca. Rapaz, vou te falar uma coisa. O avião nem tava lá, né? Que é algo com teoria conspiratória. Não. O avião que não tava lá é do Pentágono. Uhum. Ah, sim, que foi, sim. Teve um ataque terrorista, mas a turma vacilou, o cara disparou um míssil contra o Pentágono e ninguém teve contramedida. E olha, ela tem um puta de um bunker, né, cara? Ela tem um tremendo do bunker. E o problema é o símbolo, né? Que ela representa, né? Que nem aconteceu com o Retreat. Quantos anos os caras levaram pra repor uma torre? Levou praticamente 13 anos pra repor uma torre. Que uma obra que se construiu em 5 anos, o cara levou 13 anos, porque foi muito dolorido pros caras recomeçar a construção, entendeu? E o local onde estão as torres não foi construído, foi construído ao lado dos locais, né? Que lá tá com duas fontes, com a marcação do povo que caiu. A americana adora fazer um símbolo e uma justificativa pra guerra. Então não vou. O brasileiro também. De certa forma, o brasileiro também tem essa. Todo mundo tem esse negócio de dizer. E todo mundo quer ver um foda-se. Todo mundo tá doido pra ver um Deus nos acuda, um bunda ali. Todo mundo quer ver isso. Cara. É isso aí. E uma das grandes justificativas pros filmes pós-apocalípticos é justamente o acontecimento da Terceira Guerra Mundial. Que todo mundo crê que a Terceira Guerra Mundial vai ser a última, porque depois dela não vai mais restar nada. Cara, da entendeu? Frase mundo... do Einstein, né? É isso aí. Que a Quarta Guerra Mundial, né? Se for pra ter, é pausa já e pedra. Teve né, a terceira, porque... mas? Que abençoe. Ô, meu Deus. Eu tô falando da frase dele, mas. Pois é. Aí o grande ápice dos filmes pós-apocalipse geralmente é uma guerra nuclear, né? Ou uma guerra nuclear ou uma guerra, como é que biológica. Se diz? Biológica, isso mesmo, PC. Uma guerra não, biológica vamos lá. Nuclear. Ó, se você pegar biológica, nós temos a turma daquele 12 macacos, que é uma puta de uma guerra biológica. É isso aí. Tem também o planeta dos macacos, também é uma puta, a nova versão, que é uma guerra biológica, achei excepcional, que vocês terminam toda a população. Nossa, é muito bem bolado, tanto é que foi um filme até hoje pontuado sobre isso. Guerra biológica, você tem os filmes da Globo, que tem uma guerra biológica, ele muda de filme ruim, que você vai se matar. Todas as novelas da Globo. Ali é guerra psicológica, você vai se matar, todo mundo vai se matar, ali é guerra psicológica. Outro apocalipse vai acontecer, se corta ali, outro apocalipse. Se a Globo piorar as novelas, ou cortar as novelas, o mundo vai acabar aqui no Brasil, que boa parte do Brasil não vai ter o que fazer à noite, vai dar merda, vai começar a fazer menino, e quando começar a fazer menino, vai ter aquela explosão demográfica, o país vai entrar em colapso, todo mundo vai quebrar, vai ter quebra, guerras e tal, pronto. Ou seja, um outro tipo de apocalipse é quando acabar as novelas da Globo. Não, mas vai ter uma salvação, Qual? Trazer de volta a TV Globinho. foda pra aguentar a Fátima Bernardes, cara. Dá até tristeza, cara. Eu sei que eu gosto da Fátima, cara, mas TV Globina é mais legal. Ou seja, está começando o apocalipse das crianças que estão ficando beócias porque não tem TV Globina. É outro apocalipse que tá rolando aí, viu? Aí, certeza. Transformando, transformando as nossas crianças em marginais, mano. E voltando assim ao Planeta dos Macacos, o lance de você ver que aquele mundo pós-apocalíptico resultou do próprio erro do ser humano de querer meio que dominar a própria raça, de evoluir outras raças, de criar uma nova raça, né? Enfim, é invocado que o próprio ser humano criou isso e não teve bombas, não teve nada do tipo não, né? Simplesmente foi uma guerra entre os humanos e os macacos geraram esse mundo pós-apocalíptico do planeta. Não, os macacos não tem culpa nenhuma, não. O macaco tava lá, os americanos, os homens morreram, eles sumiram do lugar, cara. Simples. Evolução. É. Cara, uma das coisas mais simples que eu assisti uma vez, eu adoro a série NX Enterprise, certo? Adoro, adoro, adoro. Então tem uma parte de um quadrante que eles foram bater e existiram várias raças, se não me engano, 4 ou 5 raças, certo? Existiam os arbóreos, como se fossem descendentes das preguiças, os insetoides, que se. Semelhantes aos baratas, essas coisas, certo? A turma dos hominídeos, que não fosse uma parente dos macacos mesmo, mas semelhança do mais, e a turma dos reptilianos, certo? E tinha uma quinta. Como se fosse réptil. E tinha uma turma que era dos mais belos, que eram descendentes das aves. Rolou um cacete entre eles, que eles acabaram que entre eles destruíram totalmente uma nação, cara. Eles acabaram com uma raça todinha, extintamente por uma guerra. Se eles atacassem vigorosamente, tá, o pessoal até tirando. Ele podia exterminar uma raça. O americano tinha uma turma dos Estados Unidos, que a intenção mesmo era varrer o pessoal. Chegou, botou o dedo no carro. E a União Soviética, a Rússia, a China avisaram. Se vocês fizerem, a gente vai para outro lado. Porque a Rússia também quer lucrar com a desgraça dos outros, né, cara? Entendeu? Planeta dos Macacos, acho que foi a mais conhecida, né, mas de mundos pós-apocalípticos, pelo menos pra mim, ó. É porque o Exterminador do Futuro ele veio primeiro pra mim, mas eu acho que uma das mais marcantes é a do Planeta dos Macacos mesmo, então é doido. E é um plot twist, né? E é um plot twist porque você jurava que ele tava em outro planeta. Outro planeta que não tinha nada a ver, né? Isso, a gente tá falando do primeiro filme, lá do... Charlton Heston, né? Não, mas o filme já foi muito assistido. Meu pai não aparecia. Quando se passou na televisão, a gente também não viu. Quando passou na TV, eu assisti na TV Globo, não, a gente não viu. Só no final que eu descobri, que foi até traumatizante, descobri que era a própria Terra. Eu falei, caramba, que é isso e tal. Mas depois, quando saiu o VHS, porcaria do VHS, tava a foto do cara dando um burro na frente da Estátua da Liberdade. Quer dizer, o próprio filme já divulgava, já dava os grandes spot tweets do filme, né? E ele fala um negócio... Seus maníacos! Vocês explodiram tudo! Caralho, explodiram o quê, galera? O cara tava todo assim... Caralho! Não, é o seguinte, ele tem razão, porque tinha uma galera doida pra soltar o explodir o mundo. Sempre teve essa turma querendo, vamos fazer o foda-se. Sempre vai existir essa história de vamos fazer o filme. Entendeu, cara? Sempre vai ter essa vontade. O ser humano de começar a recomeçar. Dizem que um grande apocalipse que aconteceu no mundo foi na época das guerras medievais, né? Entendeu? Então todo mundo. E o apocalipse, na verdade, se você pegar, ele chama-se revelações. Então acontecem as grandes revelações que o ser humano é aberto para se definir. Então, quando se fala do apocalipse, é como se você é revelado. É tudo aberto, tudo escancarado. Então, se a revelação é acabar com toda a raça e começar tudo de novo, é necessário. A Segunda Guerra Mundial, muita gente já disse que foi um grande apocalipse. Então, tu imagina, para 6 milhões de judeus que morreram durante a guerra, para aqueles ali foi o apocalipse, foi o holocausto. Ah, porque então, tem isso daí também, né? Porque apocalipse, muita gente acha que não, que é a destruição de tudo. Na verdade, apocalipse é revelação, né? A tradução. E esse lance, é uma revelação, então. E esse lance de outra raça dominar a Terra, eu acredito que o Planeta dos Macacos é praticamente o único filme que aborda esse tipo de tema, que é outra raça que começou a dominar a Terra porque a raça humana meio que se perdeu com o tempo, devido às guerras, devido ter perdido pra essa raça, enfim... que é os macacos. Quer ver um apocalipse famoso? O apocalipse cearense, entendeu? O Ceará tá em todo lugar, ele vai dominar o mundo, todo mundo vai virar cearense. É, o cearense. Aonde você for, tem um cearense. Se você for pra Antarca, tem um arense. Se for lá pra o ISIS, tem um cearense lá, ortodoxo, querendo explodir todo mundo. Onde você vai encontrar um cearense? Se você for pra Ilha Galápagos agarrado com uma tartaruga, vai ter um cearense, entendeu? Então, eu acho que existe um apocalipse cearense. O que Ceará vai dominar o mundo. Agora o do novo filme, que a gente tá falando. O primeiro filme ele é emblemático, né? O Planeta dos Macacos ali, que o cara acaba, no final o cara percebe que o mundo foi dominado pelos macacos, não sei, de algum jeito, né, mano? Deu merda e os macacos evoluíram. Mas o novo filme... O filme do Tim Burton, na verdade, ele é um filme futuro, porque Apocalipse é o que tá rolando agora, que já comentaram que eles vão fechar o arco naqueles filmes do Tim Burton. Pois é, mas o filme do Tim Burton, ele é uma realidade alternativa, ele não é o nosso planeta, não. No do Tim Burton, é que tá. O final... virou aquilo. É, o final dele é totalmente diferente do original. Lindão, lindões. Durante o filme, do primeiro filme do Planeta dos Macacos, tem um assim, o cara fala uma reportagem. Tripulação da nave que estava em missão a Marte, da sua base, desapareceu. Como eu vi o filme 4 vezes, eu decorei muito bem isso. Tem um momento lá que fala exatamente isso, naquela região ali, atlado. E o que acontece com o cara? O cara desaparece em missão, entendeu? E aquela turma entra em um lápis. Então o que rola é exatamente isso. Alguém lá no futuro vai voltar do planeta pra fechar o ciclo. Ou com relação ao filme do Tim Burton, ou com relação ao filme do Charlton Heston. Entenderam? Mas os dois aí. Cara, o pessoal do universo, o pessoal que faz, gosta de fazer um universo apocalíptico, gosta de fazer um negócio bem amarradinho. E quanto mais apocalíptico bem arramado, porra, é retado. Aquele final do Planeta dos Macacos do Tim Burton, mano, não achei tão emblemáticozão quanto o outro final, não. Porque... aquele foi padrão de Tim Burton, né? Porque do... aquele final ali, aparece um macaco lá... Abraham Lincoln. Macaco Abraham Lincoln, não sei o quê. E policial macaco. Pois é, era justamente isso que eu tava querendo dizer, João. Por que os macacos, mano? Por que os macacos vão construir a história humana, mano? Porque no filme original, os macacos, eles não queriam que o humano, que no caso era o Shelton Heston, fosse pra aquele lado da praia, né? Aquele lado daquela região. Porque não queria que ele descobrisse o segredo que estava sendo guardado. Que na verdade, quem dominava todo o planeta eram os seres humanos. E aquele local ali provava, né? Através de estar através de bonecos, né, de bonecas também que eles acharam, e de vários artefatos que os seres humanos é que dominavam a Terra. Só que o do Tim Burton fez um efeito totalmente diferente. Ele deixou claro... ele entrou num universo paralelo. Deixou claro que a humanidade nunca existiu e nunca dominou a Terra. O homem foi trocado pelo macaco, né? Pois é. Exato. O macaco sempre dominou a Terra desde o início. E o homem nunca foi o dominante da Terra. Ali é outro universo paralelo, né? Não tem nada a ver com... É o universo paralelo. É a Terra 2. Terra 2 macacos. Seria uma Terra 3. Agora o novo Planeta dos Macacos não é tão pós-apocalíptico, né? Não sei o que e tal. Porque ele tá iniciando. Peraí. Ele tá no processo. O negócio tá acontecendo, mexe ali. É, tá em processo. Tá maluco? Pós-apocalíptico, o mundo fudeu tudo, porra. Muito fudido. O início está do pós... Tá sendo fudido, já não tem ninguém, já morreu todo mundo, os caras não têm energia elétrica, tem que correr atrás. A partir do 2, a raça humana morreu quase toda já, João. Por causa do vírus. Exato. Os macacos, é porque o 1 mostrava a disseminação do vírus. Mas no final dele. Mas ainda tem humano. Tem humano, normal. Um é normal. Aí no final do 1 é que começou a disseminação do vírus. No 2, já se passaram algum tempo, uns 2 anos, 3, passou uma época, né? Não, aí... passou muito tempo. Tanto é que o cara lá, o artista, o cientista não tá nem mais vivo, cara. Só César, que ainda está lá resistente. Isso. Aí o que acontece? Aí o 2 já é o início do apocalipse mesmo, a Terra já tá toda devastada, é tanto que as cidades não tem mais energia elétrica, já a mata já dominou toda a região, e realmente tá pós-apocalíptico já no 2. O 3 é meio que vai ser, eu acho, né? Eu acredito que seja a extinção da raça humana no seguinte sentido: a raça humana inteligente vai deixar de existir pra dar lugar a seres humanos estilo que a gente viu no Planeta dos Macacos original, que eles eram praticamente homens das cavernas, né? Eles não falavam, eles não tinham inteligência, né? Porque não tinha. Aí foi aquilo que me doeu, foi aquela confusão mal feita do Tim Burton, cara. Os caras falavam, tinha inteligência, aí os caras se comunicavam. Ali você estragou um pouco, cara. Foi. Vou botar aqui o mundo pós-apocalíptico, que é um dos meus favoritos, eu acho que o de vocês também. Exterminador do Futuro. Olha aí. Eita, cara. Vamos falar. Só um comentário pra vocês. Acho que é um dos melhores, né? Eu só não tenho Hot Toys mais hoje. Eu já tenho. O Hunter Killer, que é a nave que voa. Eu tô com o Tanker Killer, que é o tanque. Eu tô com T1, um T-800, uma TTX. Eu tô com T-800 versão bonzinho, T-800 versão número 3 e dois T-X. dois, um 700 e um 8. Ou seja, já tô com, sem brincar, já do Exterminador do Futuro. Eu tô ficando viciado do Exterminador do Futuro já, cara. O Didi, Joel, já tem quase do T100 até o T1000. É. Eu já tô com T1, eu tô com T4, T10, que é o Hunter Killer, né? O Hunter Killer, o T1 é aquele que voa. O primeiro que saiu. O T1 é aquele que é o da metralhadora. O T2 é que é o Hunter Killer que voa. O T1 é o tanquezão, né? Não? É pequenininho, no tanquezão é T4. Eu tenho T4 e T5. Mas, Joel, aproveitando que a gente tá falando do mundo pós-apocalipse de Exterminador do Futuro, se a gente traçar um paralelo, um outro mundo que é muito parecido nesse sentido das máquinas dominar o mundo, dos seres humanos meio que estarem escondidos. Depois do Exterminador teve um bocado, né? Pois é, mas o que rivaliza, assim, que eu acho assim, que a ideia é muito parecida nesse sentido, né? Das máquinas dominarem o mundo e os humanos ficarem escondidos, tentando achar uma forma de vencê-las, é o próprio Matrix, né, cara? Matrix. Só que o Matrix... Matrix foi pro outro lado, né, velho? Matrix já aconteceu, já fez o famoso fudeu, já. Não tem mais resistência, as máquinas ganharam, cara. E o mais invocado é que o Matrix, ele trabalha esse lance das máquinas procurarem energia, né, porque os seres humanos tentaram destruir a fonte de energia da Terra, né, que é a luz do Sol, através da destruir a camada de ozônio, e no Exterminador não tem isso, né, cara? As máquinas, elas têm energia praticamente infinita e elas no filme, em momento algum. Mostra que elas têm dificuldade de conseguir energia, né? Não. Eles estão com problema. Tem um problema. Aí é a função do Terminador 4. No Exterminador 4, eles estavam desenvolvendo as baterias nucleares que apareceram no Terminador 3, certo? Porque o T-800, aquele que apareceu no primeiro filme, ele só duraria 120 anos. Só, né? 120 anos. Só. Agora, se ele entrar em estado de hibernação, se ele continuar usando a bateria, ele poderia ter diminuído o tempo de vida útil. Eu quero ver como é que vai ser agora esse novo Exterminador Gênesis, se vai explorar essa parte da bateria. Porque, pelo que eu percebo, o Exterminador Dead, o Big Dead, como ele chama, o Pepe, o Papi, como ela chama lá, ou a Sarah Connor, que vai ser criada por ele, o bichinho já tá um tempinho na Terra, né, cara? Já tá um tempinho na Terra. Então, agora, uma coisa que a gente vê, mas a gente falou, não, o Exterminador é um mundo pós-apocalíptico e tal, e tiver a guerra ali no segundo filme, mas nunca fizeram a guerra de verdade, mas nunca fizeram. Mas, meu, nem se preocupe, nesse quarto agora vai ter um mundo alienê. Será, mas no Gênesis, tá pode dizendo? No Gênesis? Vai mostrar muita coisa. Tu acha? Acho que vai mostrar, mas acho, não sei não, hein? Aquele Salvation, ele é o mundo pós-apocalíptico, né? Já o mundo destruído e o John Connor é lá no meio, né, mano? Lutando contra as máquinas. Mas nunca mostraram a guerra em si, né, mano? Aquela guerra que a gente queria ver no 2. Nunca mostrou. E outra coisa que... Outra coisa que eu achava muito estranho no próprio Exterminador é que na história do Exterminador original, tanto no 1 quanto no 2... As máquinas que voltaram no tempo foi numa medida desesperada porque os seres humanos estavam vencendo as máquinas. E elas bolaram essa medida desesperada. E não o contrário, né, velho? Era isso mesmo. Os seres humanos estavam conseguindo vencer as máquinas com a ajuda do John Connor, que estava liderando. E as máquinas, numa medida desesperada, utilizaram a máquina do tempo para voltar no tempo e matar a mãe do criador da máquina, né? Pois é. E o que eu acho invocado é isso, mano. Os seres humanos estavam ganhando a guerra, né? E as máquinas meio que eram muito fracas nesse filme, ao contrário do Matrix. No Matrix, as máquinas são as fodonas. Os seres humanos nem chegam perto. Chega nem, tá doido, mas não dá pra ganhar não ali, mano. Chega nem perto das máquinas, são muito pós-apocalipse totalmente diferentes, né? Mas bate é um desespero, mas quando vem aquele sentinela lá, mano, o cara fica, puta merda, mas fudeu, mas aí não dá mais não. Ei, João, pra tu ver como é invocado, né? No mundo de Matrix, as máquinas não têm uma energia tão forte, né? Porque tem que utilizar seres humanos, fazer colmeias humanas. Enquanto no Exterminador do Futuro, as máquinas não têm dificuldade de energia e mesmo assim apanha pra caralho dos seres humanos. É foda. Mas acontece o seguinte, o nível de validade que as máquinas de Matrix é bem menor do que o nível de validade que tem das máquinas do Exterminador do Futuro. Então as máquinas do Matrix duram mais, certo? E eles têm uma concepção de bateria muito bem bolada. Em compensação, se você for olhar essa correlação, os Terminadores são máquinas que vão se destruindo, mas a unidade, o controle é todo fechado, que nem a Matrix, a cidade se auto, entendeu, cara? Então, existe a máquina que é dispensável, tô bem rebolado isso, porque a máquina tem lógica, né? E outra, né? O que eu acho falho do Terminador, eles têm uma preocupação de se parecer com o ser humano. Já a Matrix evoluiu, já pensa como inseto, que é a melhor concepção. É mesmo. De uma unidade de combate é com inseto, cara. O inseto é mais evoluído que a gente, né? Eles já estão há muito tempo fazer essa evolução. São mais asquerosos, em termos de, pô. O cara vê um robô barata. Porra, mano. Robô barata, mano. É, e o Matrix, o que eles, aconteceu? É verdade, o Matrix eles já pensam já de um robô que tem vários tentáculos, vários, né? É, várias garras. E os seres humanos é aquele formatozinho humanoide, pé baruel e tal. Enquanto as máquinas é infinitos tentáculos, infinitas garras que pode destroçar um ser humano. Para o português. O que é pé baruel? É pé com lavamento de pé? É peba. Eu sei, mas pé baruel é foda. O robô do exterminador não consegue nem subir escada, velho. Não, o robô do exterminador do futuro que se lasca é o E-209. Toda vez o E-209 se lasca, não consegue subir. Tadinho do E-209. Lá ele chora, não consigo subir. Tadinho, dá pena. Outro universo pós-apocalíptico. Também é baseado no exterminador, né, mano? O do X-Men, Dias de Futuro Esquecido. Ixi, é verdade. É, Terminator total ali, mano. Que saudade dele. Os seres humanos criaram máquinas para caçar e destruir os mutantes. Só que, na verdade, as máquinas enlouqueceram e resolveram matar os dois, as duas raças. Não. O mesmo problema, o que errou de que foi que afetou o Ultron, deixou o Ultron malucão, foi a inteligência da máquina do Exterminador do Futuro. Toda máquina usa lógica. Tudo que usa lógica se torna filho da puta. E todo filho da puta mata o ser humano. Porque, olha só como é que a lógica da máquina. O problema é que o planeta tem um equilíbrio. Quem é que causa o desequilíbrio? São os seres humanos. Para resolver os problemas, tira os seres humanos. A máquina é muito simples, cara. Resolvida a equação. Exato. E falando assim de mundo pós-apocalipse, a gente pode relembrar um filme que, de um certo modo, ele é filme em si, né? Ele teve um quadrinho, aí esse quadrinho foi feito uma animação, que é um dos melhores filmes de animação feito até hoje. Que é o Akira, né? Akira. Filme, maluco. Você tá dizendo que tem filme? Ainda não tem Akira, o filme tem filme, não. Não, tá não. É filme animação. É o filme, né, Maquilo? Não, o Akira é o seguinte. É um longa-metragem de animação. Eu tenho um Blu-ray aqui. Muito orgulho. É o seguinte: o Akira, ele saiu mangá, mas não chegou mangá no Brasil. Eu tô falando que eu sou do tempo. Eu assisti Akira no cinema, meu camarada. O Akira, muita gente acha que é um futuro pós-apocalíptico de bomba. Explodiu uma bomba. Era justamente isso que eu queria conversar com vocês. Meus Afinal amigos. De contas, qual foi o motivo do mundo pós-apocalipse do Akira? O Akira explodiu. O Akira explodiu. Ele desenvolveu. Aquela explosão do começo do filme. Explodiu tudo. Uhum. Aquele não é uma bomba. É o Akira, mano. Aquilo ali. O Akira fugiu do controle. Qual foi o rolo? Naquele pacote, aqueles bandos de menino, tinha um Akira, certo? Aquele pacote. Aí você vê. 25. Quem lê os mangás, tem vários outros meta-humanos, vamos dizer assim, ou entidades especiais que aparecem. Lembra de um cara que ficava um mestre todo enrolado, todo arrumadinho, fazendo como se fosse um mestre budista, de vez em quando tinha um flash dele que aparecia? Aquele, ali também era um dos primeiros meta-humanos alterados pelo Japão. Kira, na verdade, qual era a ideia dos caras? Era pegar um ser humano capaz de parar as máquinas. Então o Japão ia atacar o mundo, certo? Caramba. É porque pouca gente sabe o seguinte, depois que entrou os Estados Unidos, tem muito japonês que é puto pelo controle americano, o japonês radical. Não o japonês que gosta de fazer que nem o alemão, se misturar pra tudo pra dizer que ele não é inocente. Esse negócio do japonês agora, dividir informação, muitos japoneses que vieram pro Brasil foram contra, por exemplo, divulgar o judô. Judô? Sushi. Sushi também. Foi. Sushi era contra, cara. Isso, você tem uma ideia, existiram vários restaurantes em São Paulo em que o brasileiro não tinha acesso. Queriam bater nos caras só porque queria vender sushi lá. Não é isso não. É aquilo que muitas vezes é retratado até pro Bruce Lee. Não queriam que abrisse a cultura porque consideravam a gente inferiores. Ah. Aí tem a galera da promiscuidade que queria aquela coisa toda, permitiu que todo mundo misturar. E virou o Japão. Todo mundo tem mais do japonês, gente boa, né? Todo mundo tem esse mais do que o japonês é um país receptivo e educado. Existem japoneses radicalíssimos, principalmente dando a Yakuza, que um dos crimes de Yakuza é matar gente que não tem nada a ver com sangue. Só que agora a Yakuza misturou, tá meio esculhambado. Pô, mas quantos Siseis e Kanseis que sofreram junto com o Japão exatamente por causa disso, por causa desse racismo que tinha. Então, qual era a ideia do Japão radical? Era transformar o Akira numa arma biológica contra qualquer estrangeiro. Só que deu merda, ele explodiu e levou o Japão. Então, essa é a ideia do... Então, a ideia do... Quando o Otomaru fez a história do Akira, que é uma ideia do caralho, ele fez, não fez pro mundo, ele fez pra criticar, botar o dedo na ferida no Japão, entendeu, gente? Então, aquilo ali foi... Caindo entre nós, que era uma ideia da porra, viu? Muito boa lembrança, viu, Samuel? Muito boa lembrança. Que era um filmão pós-apocalíptico. Outro filme pós-apocalíptico de Japão é Evangelho. O Evangelho é meio que uma invasão... É meio que uma invasão alienígena, né? Só que... Não. É um lance, assim, alienígena misturado com religião. O Evangelho... Não. Eu nunca entendi direito o Evangelho, cara. Nunca. Não. Desculpa, vou lhe falar uma coisa. Você vai levar um Evangelho é extremamente religioso. É. Ele escancara exatamente isso, que é lá no 3.0 ele fala: vocês são uma doença. O que aconteceu? No Evangelho retrata exatamente o Apocalipse, aí é um Apocalipse onde os anjos vão eliminar os terráqueos. Chegaram, Deus chegou à conclusão que temos que acabar com a raça humana. E a gente tá lutando contra os anjos. Os anjos são divindades. Nós estamos destruindo divindades. Caralho. Aí o que, que o ser humano faz? Aquele médico. Ele pega o gene da mulher dele, que é uma cientista que vira mãe, não sei o quê. Ele, para gerar, junto com outro anjo, um Eva. Ou seja, ele corrompe um anjo para tornar uma arma contra os anjos, cara. Então o Evangelho é fogo mesmo. Se você pegar na linha mesmo de raciocínio no final do Evangelho, aí tu acha graça e tal, é pra arrombar, meu camarada. Ia dar um filmaço. Iria dar um filmaço live action, se fosse fazer bem bolado e tudo, esquematizado. Não, tudo isso aí que tu tá falando, Didio, a gente só fica sabendo no decorrer de vários e vários e vários e vários episódios. E a negada acha que não, que aquilo ali são robôs, não são, são mecas, mas na verdade não é, mano, porque são seres humanos. A ligação dos humanos com aqueles monstros lá gigantes é neurológica, mano. Eles controlam, ele entra dentro do robô, né, no caso, um robô entre aspas. E ele controla através do cérebro do cara. Na verdade, É uma coisa só. Quando ele entra dentro do robôzão, então, do Eva. O cara entra como se fosse injetado pelo cara. O Eva é como se fosse um robô biológico, onde É um ser humano. É um ser humano, né? É um ser biológico, onde eles... biológico, valeu. É isso mesmo. É um ser biológico, onde eles colocam um piloto na cabeça dele, como se a cabeça dele fosse um cockpit, onde o piloto fica controlando a mente daquele ser ali, né? Daquele gigante. Quer fazer uma coisa mais fácil? O cara bater, não tem, é um cara que nasceu sem cérebro, onde é injetado um chip, e esse chip é o ser humano. Muito foda. Quer ver outro apocalipse? Já fala de robô gigante, quer ver outro apocalipse pra arrombar também, que o mundo tá todo doido também. Arrocha, vai! Ali tocou esse de bicho. Nossa. Meu amigo, depois que soltaram o Godzilla, virou também o fim do mundo, né? O Godzilla também é outro que adora fazer o fim do mundo. É isso aí. É um apocalipse, meu camarada. É um tipo de apocalipse pra arrombar, meu camarada. O Pacific Rim é praticamente o Evangelho, mas só que em vez desses gigantes, são robôs realmente, né? Lutando. Não, o Pacific Rim é simples. São robôs gigantes lutando contra moços. E daí desenvolve a história. Acabou o roteiro. Só tem uma coisa a dizer, mano. Um trailer que vem um robô, mano, carregando um navio, mano, como um taco de beisebol, mano, tacando na cara do robô. Meu amigo, a trilha sonora foda que tá. Aquilo ali é pra fazer todo mundo ficar doido pra assistir, viu? Aquele trailer ali. Mas, rapaz, eu assisti na estreia, né? Pacific Rim, né? Tava com toda a galera aqui no Ceará, a gente assistiu diretamente no IMAX, né? Meu irmão, eu tava surtando no filme, quem tava junto com a gente, muita gente tava louca querendo assistir. Cara, foi do caralho, meu irmão, a gritaria do filme, que quem gritava ficava doido. Foi do cacete a estreia do filme. E foi divertidíssimo o filme, realmente foi bacana pra caramba. E passou rápido, de repente o filme acabou. No instante acaba. É verdade, no instante acaba. E ele é um mundo pós-apocalíptico foda, né, Didi? Porque a qualquer momento você tá na sua cidade aqui de boa e de repente destrói tudo, tudo é destruído, você morre, você vai ver, menino, já morreu todo mundo. Mesmo? O monte sai levando todo mundo, mano. Dá nem tempo pro cara correr. Outro filme apocalíptico é muito difícil, até que a morte nos separe. Parte 1. Um filme pós-apocalíptico, só a parte de ciência. Mas eu queria, antes da gente falar de outros tipos de mundo pós-apocalipse, eu queria falar de um mundo bem simples. Eu acho que o Didio assistiu esse filme, e eu gostei muito da ideia desse filme, e ele foi muito bem filmado na época, porque ele é quase o filme inteiro sem corte. Ele tem cena gigantesca, porque o diretor Afonso Cuarón, que dirigiu esse filme... Filhos da Esperança, que é a humanidade, né? Ficou... Ali é o filme apocalíptico que parou de nascer menino, meu filho. Fudeu tudo, meu camarada. Com certeza, não, olha. A humanidade está sem esperança, literalmente, porque parou de nascer menino, compadre. Cara, como quer ver o fim do mundo? Você saber que não existe crença no mundo, cara? Não vai ter renovação? Então, o mundo vira do caralho mesmo, né, bicho? Porque o menino não tá nascendo. Opa, menino! Aí o mundo vai pro caralho mesmo. Foda mesmo. E as guerras nesse mundo do Filho da Esperança é constante, mano. O pessoal vive estressado, mano. É aquele ápice de você saber que você vai deixar de existir, literalmente, né? Que a sua morte realmente vai ser o fim de tudo mesmo. Acabou, né? Fudeu, né? O cara Não tem mais esperança mesmo, então, posso falar uma coisa? Agora, acho que do grupo aqui, o único que tem filhos aqui sou eu, né, gente? Acho que sou eu. É, do grupo que tem. Cara, tô sendo pressionado. Vai botar menino também. Meu maior bem hoje, meu maior tesouro da minha vida, quando a gente para pra pensar assim, eu tava até conversando isso, dirigindo no carro, chegando no trabalho com a minha esposa. Chegou agora, minha esposa vai ter que passar 10 dias em Recife, porque por circunstâncias profissionais e pessoais, minha filha ficou lá, já tá maior, né? Mas eu hoje sinto falta do fato de não estar perto e tudo mais. Então, qual o meu bem mais bem precioso? A minha continuação, a minha postergação. Ou seja, qual é o meu bem precioso hoje, além da minha família que já existisse, principalmente a minha filha, cara, que ela vai garantir minha posteridade. Ei, então, Didi, tu já teve essa sensação de mortalidade através da tua filha já? Todo mundo tem, cara. Não, mortalidade, mas continuar, cara. No momento em que ela chegou pra mim, fez duas estátuas do Pluto, mesmo que sendo do Pluto, de biscuit, e falou assim, já tá tendo a correlação, ligação do sentimento da coleção que você tem com o filho. Então ela gosta do que você gosta. Cara, isso aí é um sentimento de liberdade muito grande que você tem, cara. Ela respeita você. Então isso é legal. Ela assistiu um filme com você, ela curte pro cinema, ela curte Vingadores, ela gosta de assistir com a gente, vai junto. Isso é uma sensação que você podia ter um filho que quer saber só de samba. Sabe lá o que vocês querem dizer? Mas não, as músicas ela já começa a gostar perto, já começa a estar ouvindo uma Legião Urbana da vida, já se interessa por um tipo de música, com uma música diferenciada. Então, quando você começa a educar e ver que alguma coisa que você ensinou já tá indo pra ela, você se sente orgulhoso. Agora, tu imagine, do nada, eu tenho aqui minha esposa, tá deitada agora, ouvindo, olhando pra minha cara, e de repente eu tô sem filha. Acabou meu mundo, meu filho. Acabou tudo. Tu imagina, esse eu acho que cai entre nós. Você diz assim, qual o apocalipse pior que tem? Esse apocalipse que foi mostrado nos Filhos da Esperança. Meu irmão, pra que ter colégio, cara? Qual a coisa que você mais tem raiva de manhã? É aquele monte de pirralho descendo do colégio, as mamães enlouquecidas dirigindo o carro. Todo mundo Aí você tem aquele intervalo. Aí você tem aquele intervalo entre as 7 da manhã e meio-dia e começa o foda-se de novo. Tudo vê que, por exemplo, onde tem grandes avenidas, onde tem colégio, é uma alegria só pirralho passando pra lá, daquela confusão toda, mas é feliz. Então a juventude, a criança em si, ela traz felicidade. A gente fala que não, o futuro do país é a criança, não sei o que. Aí você tira a criança. Aí cadê o futuro, mas... O cara pensa desse jeito, mano. Mas vai investir que vai morrer? O primeiro foda-se que vai... Pronto, acabou a criança, o primeiro foda-se vai ser com os idosos. Vamos matar os idosos. Vamos matar os idosos do dia. Pra quê? Eu tô te falando, você não pode escroto. Vai pra quê que eu vou matar velho? Vou matar logo o velho, logo que se foda. É logo, liga tudo assim, cara. Samuel, você vai ser um pai. Noyosuke, você vai ser pai. Um dia que o menino passar mal, você bater no hospital e o médico virar, tá difícil, você vai... Você esquece pai, mãe, comida, trabalho, a porra toda e vai focar nisso, cara. Então tu imagina um filme apocalíptico. Foi muito feliz isso, a colocação, Samuel. Tirar a criança, puf, acabou as crianças do mundo. Ah, meu filho, acabou a esperança. É, e não tem guerra. Não tem guerra que dê jeito, viu, bicho? Não tem só máquina, não tem alienígena, não tem nada. Porra, macho, um filme que eu quero puxar aqui, mano. Não sei se é pós-apocalíptico, não sei se vocês vão concordar. Manda. Arte ataca. Se for o filme que eu tô pensando, João, esse filme, ele vai ser altamente inverso em relação aos Filhos da Esperança. Porque o mundo desse filme que você vai falar, que eu vou adivinhar agora, é a superpopulação que está gerando esse mundo pós-apocalíptico. Qual é o filme, Joel? O filme que nunca ninguém fala na podosfera, mano. A Fortaleza, mano. Nossa, Christopher Lambert, mano. É muito bom esse filme aí. Tu lembra de filme ruim? Que é isso, mano? Dá uma volta. É isso. Um filme foda, mano. Esse filme ruim do caralho. No futuro distante, a humanidade se superpopulou e qualquer motivo era você era levado preso e executado, né? É. E dentre as prisões mais famosas do mundo era a Fortaleza, né? Onde era colocado um chip na barriga da pessoa e se ela... Bomba. Filme ruim. Uma bomba. É uma bomba, né? É uma bomba, né? Um chip bomba. O filme ruim. E vocês estão falando, eu vou ficar repetindo. O filme ruim. O filme foi cortado no final do filme do cinema, não tem a parte de continuação, deu uma merda do caralho, fiquei puto, pô. O filme todo pela metade. Pô, aquela cena pós-crédito do caminhão voltando pro sinal pra pegar ele, cara. Não tinha não, cortaram no cinema, cara. E a ideia do filme, né, Didi, é que ele foi preso porque a mulher dele teve mais um filho, não foi? Uma coisa assim. Foi, exatamente. Aí era um proscrito. Isso, aí ele acabou sendo preso por causa disso, porque a mulher dele teve mais um filho, não era pra ter tido. É um curto. Quando eu assisti a primeira vez esse filme aí, eu era criança, mano. Eu gostava por causa das cenas de ação, os caras, eles se juntando com os caras na prisão lá, não sei o quê. E é umas paradas foda, mano. É um filme muito bom, mano. Eu acho bom, mano. E teve todo um esquema pra fuga dele, né? Porque ele teve que tentar tirar esse chip e tal. Todo um plano lá, não sei o quê. Ele vomitou o chip. Meu irmão, como é que eu vou tirar esse chip, não sei o quê. Aí a bomba explode, né, do amigo dele. Ou do amigo dele, ou do inimigo dele lá de prisão. Era uma violência do cacete nesse filme aí. Era muito violento esse filme. Aí ele vai e viado. Ele vai e pega a bomba que tava na barriga do cara. Aí aquele amigo dele nerd pega, abre a bomba, né? E descobre que tem um ímã lá dentro. Aí, não, dá pra isso é mesmo, dá pra tirar a bomba aqui com um ímã, não sei o quê. Não sei o quê. A ideia zona é foda, né, mano? Tirando bomba com imã. Porque até pra fugir da fortaleza, a fortaleza, além de ter esse chip, mesmo que você tirasse o chip, ela era tão foda pra você conseguir fugir que também era outra história pra ele conseguir sair de lá, mano. Era outra loucura. Era bom, cara. Pra mim, era um filme legal do que eu estou falando. Mas ainda continua como filme ruim. É, o Fortaleza 2 eu não gostei muito dele, não. Teve o 2. Eu não gostei tanto. Teve o 2, não. Puta merda, teve o 2. Teve o 2, 3. Teve o 2. Ah, teve o 3.000? Eu nem lembro do 3.000. Mas falando em filme galhofa, um filme galhofa que era divertidíssimo, que era com Kurt Russell, é Fuga de Los Angeles. Olha só, hein? Los Angeles não, o primeiro foi Fuga de Nova York. É mesmo. Fuga de Nova York foi o primeiro, Nova né? Nova York, que era o foda-se também, já era um mundo apocalíptico. É o Fuga de Nova York ou é o Fuga de Los Angeles que desliga o mundo? São os dois. Eu desligo o mundo com os dois? O Snake Pilsen, puto que todo mundo chama ele de Snake, puto, eu não sou, meu nome é Snake Pilsen, né? Snake. Aí ele no final dá o código pra. Qual o código pra parar essa porra? 666. E a história do filme é muito louca, né? Ele tem que resgatar o presidente que foi sequestrado pra uma colônia penal que fica em Nova York, né? Na ilha de Nova York. Nova York virou uma colônia penal, mano. A cidade. É isso. Não, ele tem que entrar lá pra resgatar o presidente. Galera, tinha uma lógica lá, porque é o seguinte: lá Nova York tava no foda-se do caralho naquela época. Tava um Deus nos acuda, um bandoleiro dos infernos. Aí que foi que chegaram à conclusão? Na época. Só tem um jeito, vamos isolar Nova York. A turma dizia e deixar o crime rolar. Em vez de fazer o trabalho que o Staliano fez, de fazer o trabalho de educação, transformar Nova York em uma cidade turística e responsável, entendeu? E fazer todo esse trabalho que fez, então a turma chegou à conclusão que era melhor expurgar Nova York, que Nova York era realmente um caos. Então o que aconteceu? O cara inteligente, não tinha nada pra fazer, tava lá olhando pro céu, fumando maconha. Vou fazer um filme baseado nessa ideia. Fazer um filme Fuga de Nova York, vai ver o que vai dar. Aí deu aquilo, cara. Poxa, tá aí um filme que eu vou falar futuramente no cabine, viu, mano? Eu acho que esse filme vai dar um bom cabine. É bom, mano. O filme é bom, mano. Tá doido. Uma das cenas que eu lembro é a cena da arena de basquete, mano, da quadra de basquete. Que ele tem que fazer um. Tinha um lance que ele tem não sei quantos segundos pra fazer uma cesta. Se passar desse tempo, explode. Ele tem que ficar indo de lá pra cá, mano. Isso. Ele tem que fazer uma cesta pra lá. Esse é o fazer de Los Angeles. Pra lá e na outra. Esse é de Los Angeles, né, Didi? Esse é o de Los Angeles, viu, João? Esse aí que ele surfa no. Né? Esse aí que ele surfa no tsunami. Nossa senhora. Excelente, né, o filme? Ah, tem um filme de outra volta, mano, que ele era um alienígena, que a raça dele ataca com seres humanos. Eita! Ah, meu Deus do céu, aquela bosta, como é que chama? John Travolta, Reconquista, puta. Acho que é isso mesmo. Eu nunca vi esse filme, é bom esse filme? Nem vejo, não, é uma bosta. Nem. É um filme aí que o PC falou, né, mano, Marte Ataca. Marte Ataca foi uma invasão. É, mano, não, mas foi uma invasão, mano. Cara, foi muito pós-apocalíptico. É, uma invasão acontecendo. Nossa senhora. E o Guerra dos Mundos. Guerra dos Mundos ali. É mundo pós-apocalíptico de alienígena. É mundo pós-apocalíptico ou é invasão? Acho que é invasão. Não, o mundo fica pós-apocalíptico depois, mano. Que eles estão fugindo. Os bichos ficam lá andando. Não sei o que. Snake. E eles sobrevivendo lá. Reino de Fogo. Oxe, mas esse aí é uma loucura, viu, mano? Reino de Fogo eu acho invocado, mano, que é um mundo pós-apocalíptico com dragões, mano. Tá doido, mano. E outra coisa, aí. eles criaram toda uma cultura também dos próprios dragões, que eles queimam, né, as suas vítimas e se alimentam deles através da cinza que eles queimaram. Então eles se alimentam de cinzas. Eles, tipo, fumam a pessoa, mano. Não, eles engolem a cinza da pessoa. Ele engole só o ar, mano. Não, tá brincando, não. Olha só, o Rede de Fogo foi lançado em 2002, certo? Logo depois que explodiram as Torres Gêmeas, era pra dar merda, certo? Mas mesmo assim o filme se deu bem. Veja só, os caras gastaram 60 milhões. Na primeira final de semana conseguiu faturar 515. Certo? Faturaram 15 milhões no final de semana, 15 nos Estados Unidos. E no mundo faturaram 450. Deu um troco, bicho. O filme cara, deu bom. Deu um troco, cara. E por que não teve um 2, mano, dessa porra, mano? É, mano, esse filme foi legal, gostei. O 2 é que o filme acabou, cara. Acabou. Quando matou o último dragão, pra que vai ter continuação? E o pior que os dragões no filme eram uma quantidade absurda de dragão que tinha no filme. Eles acharam o primeiro, aí ele foi se multiplicando e a terra ficou infestada de dragões. Tu assistiu isso? Mas aí foi legal. Eles foram matando o dragão até acabar os últimos dragões. Já aquele último dragão que eles pegaram, o último dragão que tinha era aquele lá, porque eles mataram todas as fêmeas. Uhum. Lembra que o americano falou que é o Matt McConaughey, aquele que fazia o Denton? Uhum. Ele chegou e falou, matamos todinho. E outro filme tinha até, olha, para pra pensar. No filme tinha Matt McConaughey, Christian Bale e Gerard Butler. Tem cara matador de bicho. Oi. Tinha o Gerard Butler no filme. Ah, esse filme era bom, viu? Tinha, porra. Pera aí, meu filho. Era bom mesmo. Tinha lá. Tem o Leônidas, tinha o Batman e tinha o Leônidas e tem o Bate pro futuro Doutor Estranho. Doutor Estranho não, como é que é? Tô querendo botar o McCann pra fazer um personagem da Marvel. O que será? Não sei. Falar sobre o mundo pós-apocalíptico dos games. The Last of Us. The Last of Us, que é um mundo apocalíptico que muita gente que não conhece pensa que é um mundo pós-apocalíptico de zumbi. É. Mas, na verdade, foi um fungo que infestou a humanidade que acabou criando esse esquema de uma espécie de vírus da raiva, né? Que os seres humanos... Pois é, mas só pra formiga, né? É, mas é mais fraco. Pois não afeta um ser humano, não. É mais complexo. Pois é. E ele é um jogão assim que ele é tão bom que dá pra você assistir só as cutscenes dele e já dar um filmaço, só as cutscenes do jogo. Ele é um ótimo jogo. Deixa eu ver aqui outro de games outro aqui. Eu tenho outro de game aqui. Manda, João, manda. Oh, só um comentário. Posso pôr só um comentário? Games manda. Eu não manda, eu vou ficar caladinho, que agora quem é a orelha sou eu. Mas o The Last of Us, por causa de um cabine que o Barbado fez com o Ragnos, eu fiquei encantado com o jogo, cara. O trabalho que foi. E outros trocando a história, tudo mais, dando sentimento. Ele com quem, cara, que tava no... Não lembro qual foi esse cabine. Era o setista, era eu, o Dinho, o setista e o Homem Mal. A gente fez vai deixar um o link aí embaixo. Do The Last of Us, um jogaço. Pois é, e temos também jogos também recentes, né, como I Am Alive, que é um mundo pós-apocalipse depois de vários terremotos, e você tenta sobreviver nesse mundo destruído por terremotos, né. Temos também Metro 2033, que a Terra é tomada aqui. Diga. Ah, fala aí. A Terra é tomada. O Metro 2033, a Terra é tomada por mutantes, né? Que devido à guerra nuclear acabou gerando vários mutantes na Terra. E os seres humanos tentam sobreviver em cima desses mutantes aí, animais modificados geneticamente. Assim, por causa da destruição nuclear, né? Acabou gerando esses mutantes aí e a humanidade foge deles, né? Years of War. Olha aí. É o mundo pós-apocalíptico também. Esse eu brinquei. Mas nem em outro planeta, galera. É em outro planeta, mas não. É mundo pós-apocalíptico. Não, é em outro planeta. É na Terra. Mas é na Terra, onde, macho? Que aquela da Terra. Que Terra o quê, macho? Tu é doido, né? Duke Nukem. Eu acho que aquela porra não é Terra, não. Duke Nukem também não é. Duke Nukem é foda-se na Terra também. Exatamente, Duke Nukem também. Não, mas ali não é Terra, pois, não, acho Gears of pois War. Pois eu sempre achei que Gears of War era a Terra sendo invadida por alienígenas e eles destruíram boa parte do planeta. Acho que o nome do planeta é Serra, alguma coisa assim, Serra. Agora, um jogo que eu tava jogando recentemente, que o Rafa fez 300 bilhões de vezes de No Crisis, provavelmente ele seja um mundo pós-apocalíptico do 2, viu? Aí, olha aí. Mundo pós-apocalíptico dominados por dinossauros. Ixi, do sonho do PC, mano. O PC moraria nesse mundo pós-apocalíptico. Se a gente for olhar nessa ótica que tá aí do PC mesmo, pode ser como se o Jurassic World ligasse o foda-se e os dinossauros botando pra quebrar, cara. Esse joguinho eu joguei há muitos anos atrás, mas joguei bem fraquinho, mas joguei. Jogo recente, que ele tá jogando Destiny, pós-apocalíptico. É isso aí. Destiny, a Terra toda foi devastada, né, devido a esses ataques alienígenas, e hoje em dia ela é dominada por duas raças alienígenas, né, que é os Decaídos e a Colmeia, né. Quem joga Destiny sabe que a Terra tá só o bagaço, só tem uma cidade só da Terra é tentando sobreviver a esses ataques, que é a Torre. É isso aí. Que é lá na Rússia, né, na antiga Rússia, né, no jogo. E assim, e o, pra mim, o jogo mais top, mais do que até Last of Us, eu sei que Last of Us é muito bom, a gente fez um podcast sobre ele e tudo, mas tem um jogo que pra mim é top, que foi inspirado no mundo de Mad Max, que é o mundo de Fallout, né? Mais especificamente Fallout 3. Fallout, né? É, Fallout. Pois é, Fallout. É, a Terra foi destruída, né, por bombas nucleares, e você é um dos sobreviventes, né, que se isolou dentro de um vault, né, e depois de mais de 20 anos, você sai do vault e vai explorar aquele mundo destruído à procura do seu pai, que fugiu do vault. E você tenta descobrir por que que seu pai fugiu e por que a Terra tá devastada daquela forma, o que que existe na Terra depois que você saiu do vault, o que sobrou. E é um jogo assim que cada local que você chega é uma história. Lembra muito Mad Max, porque cada vila que você chega, cada cidade que você chega é uma história. Você resolve o problema e vai-se embora pra próxima cidade. Ei, mas agora o Ricardo tá se esquecendo aqui, macho. Twist Metal e Vigilante 8, macho. Ah, Twist Metal é Mad Max total. É coisa apocalíptica. É Mad Max mesmo, total. E Vigilante 8, também, viu? A Vigilante 8 também, mas que eu nem lembro direito não, mas deixa eu ver. Coisa, Vigilante V8, ele é um mundo meio setentista, né? Não, PC? Acho é meio pós-apocalíptico, que ele quer dominar também. Igual com a Rampar, mas é a pegada Mad Max. Tem os Vigilantes e os Coyotes. Olha aí... Peraí, antes de mais nada, lembre-se que isso aqui, foda-se, já é geral, spoiler no pé do cepo agora. É, pois é, agora. Volta logo a vinheta do Giovanni aí. Agora quem não escutou, não escuta mais, né? Mas solta a vinheta do Giovanni aí. Vamos começar o padrão Asila de Atendimento. Se você assistiu o filme, o problema é seu. Se você não assistiu o filme, também o problema é seu. Spoiler liberado, galera. Vou lançar uma pergunta e eu vou responder primeiro, que eu quero ouvir a opinião de vocês depois. Porque assim, a gente tem três gerações que acompanharam o Max. Uma aqui não assistiu nenhum dos filmes do Gibson, que no caso sou eu. Eu não assisti nenhum filme do Mel Gibson. Tu não tinha assistido nenhum filme do Mel Gibson? Não assisti nenhum filme do Mel Gibson. Caralho! Aí tem gente que diz, não, isso aí é um herege. Que tipo de nerd é você? Não. Frescura, é mano, frescura, mano. Exagero, pra começar exagero. Que eu não sou nem nerd, mano. Nerd é o outro site lá. Nós não somos asilados. É isso aí. Mas tem eu que comecei a assistir, fui introduzido ao mundo do Mad Max com um novo filme do Tom Hardy. Tem vocês dois, o Samuel e o PC, que acompanharam na infância, na adolescência ali, o Mad Max do Mel Gibson e tudo mais. Assistiram o primeiro, isso. Segundo, terceiro e tal, no Sessão da Tarde. Sim. E a gente tem o Giovanni que assistiu os filmes tudinho no cinema. Não, um eu não assisti. O resto eu assisti. Acompanhar a produção do filme. Não assisti, não. Ah, vai merda. Eu assisti no VHS. VHS. Pra ninguém, VHS. Não. Agora dois. O dois e o três assisti no cinema. Uhul. O três, quando estreou, eu tava lá quando assistiu o Mad Max. Aí eu lanço a pergunta, mano. O que é que vocês acharam do Mad Max? Aí eu vou responder aqui. Eu achei o Mad Max do Tom Hardy fodaço. Muito foda, macho, cara, mano. Eu me identifico com o cara, macho. Ele não fala nada, macho. Eu também... Não falo nada ali em público, né? O Samuel que me conhece, né? Fica dizendo, mas não sei o quê, tu tem que se comunicar mais, não sei o quê. Não, mano, estilo Mad Max, velho. Agora o cara pode dizer isso daí, né? Estilo Mad Max. Não, o Mad Max é o seguinte: o cara está transtornado, perdeu a família e todas as pessoas que ele defendeu. Ele é, de certa forma, ele também precisa de uma redenção, como a Furiosa. Furiosa, certo? E ele é um personagem extremamente traumatizado, cara. Aí ninguém chega pra mim que o Tom Hardy não fez uma apresentação decente, que o Tom Hardy não foi de papel. que o Tom Hardy podia ter feito uma representação melhor, não sei o que, falaram, olha, falaram muito, e não pararam pra ver que isso é outro filme. George Miller falou que esse personagem acabou, cara, novo zero. Então, a ótica que ele usou, a ótica que o Tom Hardy usou, eu achei excepcional. Achei excepcional. É uma nova ótica, dizendo pra todo mundo o seguinte: esse é o Mad Max desse novo universo que respeita o primeiro filme e a partir de agora é o número 2, entendeu? Porque o cara, ele não fala muito, ele é mais um cara de ação, assim, mano. Ele mais parece, assim, aqueles heróis dos anos 80, né? Rambo, Schwarzenegger e tal, mano. Achei ele muito parecido, mano, com o herói dos anos 80. É porque o problema, Joel, assim, pelo menos ao meu ver, né? Eu não sei se o Didi vai concordar ou o PC. É porque é o seguinte: eu fui nessa onda de assim que eu terminei de assistir o filme, porque eu achei muito parecido a estrutura dele com o Mad Max 2. Aí eu fui assistir o Mad Max 2, entendeu? E tem alguns detalhes de um filme pro outro que meio que valoriza um pouco mais o próprio Max, entendeu? Por exemplo, se tu for assistir o Mad Max 2, tu vai reparar que no começo do filme o Max tá usando o carro dele, certo? O Interceptor, que é o carro que ele adora, que é o carro que é todo modificado pra aguentar o rojão apocalíptico das estradas do fim do mundo. É tanto que no primeiro filme ele enfrenta uma gangue, assim como esse novo filme, né? Que o começo do filme é esse, ele meio que fugindo de uma gangue. Aí ele enfrenta essa gangue e ele ganha da gangue, mano. E já nesse filme eu senti um pouco o baque, porque o Max, ele não é tão fodão quanto o Max do Mel Gibson. O do Mel Gibson eu acho ele mais fodão do que esse aqui. Esse aqui, ele não é tipo, como o pessoal chama de brucutu, que resolve tudo sozinho. Ele precisa de ajuda. E o do Max, do Mel Gibson, não. O do Mel Gibson, ele resolve tudo sozinho, mano. O Mel Gibson é o seguinte: ele faz as coisas, mas quer ter alguma coisa em troca, viu? Isso, é sempre que era no 2. É verdade. No 2, por exemplo, quando ele vai, entre aspas, resgata lá o cara lá do negócio da refinaria, ele diz assim: não, eu só tô aqui pela gasolina. Se você te levar, tu me fornece gasolina aí, beleza. Mas é a realidade do mundo apocalipse. O mundo de todos eles não é o que aconteceu. Como é que tá o problema? A banda Apocalipse dominou. Gente, está. Pessoal, é o mundo do Apocalipse. Entendeu? Esse mundo apocalipse, onde o Chimbinha e a Joelma explodiram o mundo, apertando o botão de foda-se, junto com a bomba apocalipse. Eu acho o Mel Gibson mil vezes mais carismático, óbvio, né, que o Tom Hardy. Mas o Tom Hardy, ele Gibson não era tão... Peraí, gente. Tô falando, mas o Mel Gibson é mais carismático. Porra, filme que era ultra mega violento passava na sessão da tarde. Vocês assistiam na sessão da tarde. Top também, né? Não tinha... Passaram, não sei quantas vezes passou no SBT. Vocês assistiram em looping. Esse cara vai ficar tão popular quanto era o Robocop, cara. Tô na cabeça de vocês. Mel Gibson é um personagem popular. Na época que ele lançou Mad Max, não era. Tanto é que muita gente só assistiu o Mad Max 1 porque assistiu o Mad Max 2. É verdade. Para informação de muita gente, o Mad Max 1 quase não foi exibido no Brasil. Eu acho o Mel Gibson mais carismático que o Tom Hardy, mas o Tom Hardy não é que ele não seja ruim, não. Acho ele é bom, ele é muito bom. Eu acho não, ele carismático também. Uma coisa que eu não posso negar é que, fazendo um comparativo entre os dois, o Max do Tom Hardy é muito mais mad do que o do Mel Gibson. Ele tem do Mel cara Gibson, de loucão, você... assim, mano, o Tom Hardy. E fora que o diretor, ele criou um lance de pra intensificar a loucura do Max, que é justamente as visões que ele tem das pessoas que morreram porque ele não conseguiu salvar. Ah, sofrimento. Tu imagina o cara, não sei quantos anos no deserto, sem falar com puto nenhum. Eu acho que não quero nem ficar doido. Tem, né, mano? É doido. E o Max do Mel Gibson não tem isso, cara. Em nenhum momento ele tem uma visão, em nenhum momento ele mostra uma fraqueza por ter ficado louco pela morte da família dele. Já esse Max, não, você vê que ele é muito mais humano do que o Max anterior, do que o Max do Mel Gibson. Peraí, nenhum dos dois, todos os dois estão ligados, foda-se, estão nem aí pro próximo. Aquele Max ali, você começa a se envolver, que as coisas vai acontecendo e se aproxima. Mas ele tá nem aí pro mundo, ele vai concorrer. Não, eu não acho que todos os dois são filho da puta. Depois que eu assisti esse novo filme, eu baixei os três filmes pra poder dar uma olhada, né? Aí fui assistir o primeiro. Aí eu dando uma olhada no primeiro, na começo, aí aparece Mel Gibson, não sei quem, aí aparece o nome do filme assim, vai, Mad Max, Mad Max? O Mad Max? É, porque ela foi feita, era feita em Portugal. Ela era feita em Portugal, onde o cara tinha um ovo na boca. Mad Max! Mad Max era do SBT mesmo. Total. E o filme 1, assim, comparado com o 2 e com o restante, realmente, ele não segue o padrão Mad Max de filme pós-apocalíptico. Ele é um filme policial, né? De vingança. É outro filme. O que o pessoal do George Miller fez ali era a ideia do seguinte: ele não queria dizer época, não queria dizer nada, só queria dizer que aquele momento a Austrália estava passando por aquilo. Ponto. É o antes. É um antes, tá, só, mas ele não quis. É, aquele caos ali já estava controlado. Depois foi porra louco pra todo lado. Quando vi o trailer, eu, pô, esse filme tem potencial. Mas aí eu pensei no trailer dos Vingadores 2, eu, não, mas essa porra depois vai me enganar, mas então eu vou ficar com o pé pra trás mesmo. Não, quando eu vi. Eu fiquei pé atrás. Quando eu vi o primeiro trailer, mas e tem aquela cena que eles mostram de frente os caminhão, os caras se balançando, mas meu irmão, que porra é essa, mas que diabo é isso, mas esse filme vai ser loucura total. Vai dar merda, vai. Sabe qual foi o filme que eu apostei no filme lá do mês de maio? Eu botei Tomorrowland, cara. Ai, eu tomei no papel. Eu nem lembro mais, cara. Me lasquei em geral, cara. Oh, meu Deus do céu, quando eu vejo. Como é o nome do chefe, hein? Do chefe lá? Eu esqueci. Immortal Joe. Pronto. Furiosa, que é o braço direito de Immortal Joe, teve um estalo, onde estava indo para uma das vilas, né? A Vila Gasolina, para pegar combustível, ou era deixar combustível, e teve um estalo de consciência e resolveu levar as noivas do Immortal Joe. Mas ela teve um estalo na hora, ou é porque ela estava planejando mesmo? Pois é, o que deu a entender não. Foi que ela teve um estalo naquela hora ali, porque em nenhum momento do filme mostra a motivação que fez. Qual é? Eu acho que ela estava planejando. Já estava há muito tempo tentando fazer. Aí ele simplesmente há muito tempo, tanto é que você vê um momento que ela fala, eu preciso de uma redenção, ou seja, ela estava com o sentimento de culpa daquelas meninas. As meninas em si, as parideiras, né, noivas do Coffin, do Immortal Joe, não é nada, ali é parideira, o negócio dele era tentar gerar uma criança perfeita. Os filhos dele, todos eles tinham direito a deformados, inclusive o Rictus Erectus, que é todo fortão lá, tinha problema respiratório. O outro anão, o outro filho dele era anão, todo deformado, então ele tinha que ter um filho perfeito. E o cara, o Rictus Erectus, além de ser um grandão, sem problema de respiração, era um débil mental. Dá pra ver que era beócio, limitadinho, era burrinho. Então ele queria um filho perfeito. Ele arrancou a capa do motor, né? Ele arrancou o turbo com tudo ali. Então o que eu posso dizer pra você? Ali o motor ficou embaixo. Era o jumento, né? Ali é o tubo compressor. Ali, o que acontece? O tubo compressor você conecta na entrada do sistema de injeção da turbina. Se ele fosse arrancar o motor, não aguentava. Ali é o tubo compressor. Muita gente confundiu. Ele arrancou o motor. Não, ele arrancou o turbo. Porque a ideia da Furiosa, né? Era levar as parideiras pra lá, pra morar com ela lá, numa tribo que só tem mulher. E aí a tendência da tribo era se acabar, né? Vocês não entendem. Como é que mulher gera outra mulher? Mas tem que ter homem. Não, mas... Sabe o que é que ia acontecer? Vai lá pegar o cara. Ia ser uma ditadura, mas estilo do Immortal Joe, só que ao contrário, mano. Mulheres dominando. Star Trek teve um episódio em que falava de uma sociedade que era dominada por mulheres e que os homens eram submissos, porra. Ela ia arrumar. Passou Star Trek, foi Star Trek clássica, pô. Ia tratar os homens. Arranja mais pra procriar. É, mas. Quem é que no deserto? Arranjou. No deserto, um cara ia recusar. Tá numa vila cheia de mulher só pra se procriar. Quem é que esse raciocina comigo. O Mad Max fudido carregando um warboy nas costas, quando olha as quatro ninfas na frente, ele... viu aquela cena linda, maravilhosa, até ele parou. Deu aquela travada ali. E cá entre nós, foi muito bem. A ideia das meninas foi muito boa, viu, cara? Escolhido cada um com a sua personalidade, cada um com as suas atitudes, cada um com suas reverências. No final, cada um mostrou a importância do papel. Pena que a mais interessante... mas uma das mais importantes morreu. Samuel disse que não, baixou o nível aí do V8, não sei o que e tal, mas no filme... É porque a gente queria ver, eu pelo menos queria ver ele em ação, né, cara, e acabou não tendo. O Intercepto, puta que eu pariu, só comentário, vocês esquecem mesmo, o Intercepto, ele se lasca também no primeiro, no segundo filme, já começa a estourar. Só no segundo. Mas aí, no segundo ele se lasca. Eu acho que eles não rebaixam não, mano, porque eles ficam, os garotos de guerra lá ficam venerando o V8, mano. Warboys, V8. Fico gritando, uma V8, V8. Ali pensa no. Imagine como é que chegou aquela religião. Putz, bicho, ali. Imagina que chegar naquela religião. Ali foi uma ideia foda demais, mancha. Aquele negócio ali da religião dos garotos de guerra, do Immortan Joe, daquele negócio do Valhalla, né? Ele, não, vamos cromar aqui, vou chegar no Valhalla todo cromadozão, dançando e tal. Aí, bando doido, morram por mim, que eu vivo. É. Cara, aquilo ali que é entre nós, é uma foda, crítica, mancha, social, por exemplo. O que meu pai dizia, aquelas leituras que meu pai falava, certo? Ele disse que o motivo do radicalismo que existe hoje nas regiões da Arábia foi causado pelas cruzadas. Meu pai dizia isso. Eu falei, por quê, meu pai? Porque todo pessoal que tinha bom senso, que queria se unir, que acreditava no cristianismo, foi morto naquela época, até hoje tá sendo morto. Eu falei, porra, o velho tem razão. Entendeu? Então, o que eu posso dizer pra você é o seguinte: quando você mistura religião com guerra, é o que acontece. E ali é uma crítica bem, bem escancarada que o Jorge Miller fez, não só aos radicalismos religiosos cristãos, como também os religiosos como um todo. Então, imagine tu formar soldados de guerra em um pensamento religioso, que o Deus é o V8. Lembra disso, gente? Uhum. Ali foi uma ideia da porra do George Miller. Achei excepcional. A tatuagem do Nux no PT era de um motor V8. É, a marca de queimadura dele. Não sei se era um motor V8. O símbolo que eles fazem na mão, que eu vi o Izinov falando, também é do motor V8 que faz. Eita! E aquele negócio do altar de volante. De volante. Puta que pariu, mas os caras pegando como se fosse uma arma, mas aquilo ali. Mas... Galera, vamos falar a verdade. Foda, mas aquilo ali. Vamos falar papo de macho. Qual é a primeira... Quando você começa a ganhar dinheiro, começa a ganhar, entrar grana na sua grana, qual a primeira grande coisa que você compra pra você? O carro, né, mano? Lógico. É lógico, meu filho. Acaba que tá lá, pegando aquele povo daquele ônibus, levando aquele esfrega de macho bêbado no rabo, aquela confusão toda sua, não vejo onde pegar meu poçante. Nem que seja um fusca fodido, mas é meu poçante. Eu tenho certeza, mano. Eu tenho certeza que se desse pra tirar o volante, mano, o cara tirava e jogava pra cima o volante, mano. Igual como eles fazem no filme. O cara faz isso daí, mano, na vida real, mano. Se desse pra tirar o volante. Não, vou ser sincero. Então, cara, a maior verdade que eu tive quando eu comprei meu primeiro carro, cara. Que eu pude levar pra minha namorada e dar um esfregadinho dentro do namorado. Tava tudo abafado, mas foi uma emoção total. Quer dizer, aquele senso de puta merda, agora eu tenho um carro. Que porra é foda, andar de ônibus, meu irmão, é pra arrombar, meu camarada. Eu chegava a pagar aqui, por exemplo, minha primeira namorada. Ia visitar minha namorada de buzum. Pensa a emoção. Chegava todo malafanhado, todo buzum. No caso do Samuel, é a moto. Né? Até a mulher... no caso do Samuel, é a moto 50. Acho toda aquela primeira cena ali que começa os carros de espinho perseguindo o máquina de guerra, mas puta que pariu, mas ali é meia hora só do cara sem respirar e olhando pra tela. E meu Deus do céu, puta que pariu! Puta que pariu! Para essa porra, Mas uma coisa que eu não entendi, aí o Didi vai dizer: opa, beleza, mas eu vou falar. Se eles não tinham arma de fogo, como é que eles conseguiam criar explosões com as lanças explosivas? Ô, meu cacete. Onde é que eles tinham um polvo? Na guerra, ali o material. Eles tiravam da bala. Você conseguiu de guerra, tudo na bala das... Não. Tudo era produzido, aquele negócio de guerra lá. É tudo produzido na Vila das Balas, pô. Tudo era feito lá. É tudo troca, mano. Uma corre pra um, outro corre pra outro. Ah, então ele usava a pólvora das balas pra fazer os explosivos da lança. Agora eu queria fazer uma pergunta pra vocês, mas... Vocês entenderam por que o... Os espinhudos lá queriam abater o caminhão da Charlize Theron, da Furiosa. Ele entra no território deles, mano. Só por causa de... E eu acredito também que seja por causa do combustível, né, Joel? Porque querendo ou não, ele tá cheio de combustível. Não. Ela não cobriu o contrato, era só ela sozinha. Quando ele viu que tinha mais alguma coisa lá, bateram a bala. Quando viram que um monte de gente ia pegar eles, aí o que foi que eles fizeram? Vamos pegar ela, certo? Pra ficar bonito na foto com os outros caras, porque as outras tribos estavam vindo em direção a eles, estavam fodidos se pegassem ele. Entenderam? Então eles estavam com na mão, pô. Quando viu ele, deu merda. Opa, agora vamos. Aí, como é que foi o raciocínio do cara? Eu vou ficar com essa mulher ou vou apoiar o outro lado? Prefiro apoiar o outro lado, entendeu? Porque o negócio pegou, cara. Quando viu que o negócio fugiu do controle. Só que esse. Que ela... Exatamente. E a cena cortada do Max? Vocês acham que o diretor fez ela pra mostrar o quanto ele é fodão? Aquela lá que ele foi pegar o cara lá do carro tanque lá e voltou pro outro. Eu achei de uma sutileza maravilhosa aqui. Não precisa mostrar uma guerra, porque já sabemos mesmo que o cara é foda. Então, só pra dar uma aliviada pra galera, ele foi. Você vê, pum, explosão, quando ele volta com uma saca cheia de arma, cara. Se o cara... Magnífico. Se... Ali, aquela cena falou assim, merece 10. Se o cara for perceber, mano, foi uma evolução da fodacidade dele, mano. É porque muitas cenas menosprezam o Max, cara. Por exemplo, a cena do começo, que ele não consegue fugir, a cena que o carro dele é derrubada, a cena mais ápice que menospreza o Max é quando ele pega um sniper e tenta acertar o cara. Ele dá dois tiros, aí a mina fala, só tem uma bala. Aí o Max vai lá essa porra, né? E entrega a sniper pra Furiosa. Aqui é essa aqui. Toma! Galera, de novo, gente. O Mad Max, ele é igualzinho o Batman do Tim Burton. Ele é só o motivo pra acontecer o filme. Então o Mad Max, nesse caso do George Miller, ele simplesmente ele era um meio de ligação dos universos, dizer que existe. Ele e o Tube Interceptor. Eles foram uma forma de dizer que existia o universo. Que fazia correlação, entendeu? Tanto é que a primeira coisa que ele fez foi exatamente dar um jeito de sumir com o Interceptor e mostrar a máquina de guerra e principalmente o Dolph Wagon, que é aquele da guitarra com tambores, que é o trio elétrico do inferno. Ah, puta, mano, que pariu, que máquina do caralho. Agora, respondendo ao Samuel aí, essa cena aí da Charlize Theron abater o carro lá, mas ela não acertou o cara também, né? Ela acertou a iluminação, o carro tava provocando. Na verdade, ela foi tão foda que ela acertou a iluminação e de quebra ainda cegou o cara, meu irmão. Mulher foda demais, mano. Mas só que ali foi por acidente, ó. Nem ela sabe que ia fazer aquilo, não, viu? Mas foi cagado aquilo ali. Tirou um 20 no dado, né? 2,20. Foi uma cagada uma violenta, viu? Chegou na vila, não tinha mais ninguém. E vamos lá, se você continuar, tem mais 160 dias pra frente. Isso é um plano padrão entre nós, do Ragnos, o terror do deserto, certo? Você vai no deserto, porque chega você cruzando... vai chegar exatamente na vila da friendzone, entendeu? Você vai ter um monte de gente esperando moto pra dar carona pra namorada dos outros, entendeu? Então, por isso que tinha que chegar com a moto. Então, por isso que foi importantíssimo fazer isso. Então, agora, se o nosso Ragnos, o nosso gladiador do futuro que está lá no Mad Max, ia na TT, ela não andar 160 dias, ia andar 160 mil quilômetros com 10 litros de gasolina padrão Mad Max. Questionamento aqui, eu já sei que o Didi vai defender, mas vamos lá. Chegaram lá nas veinhas das motos, certo? Mulher nua, hein? Mulher Maravilha nua, certo? Mulher Maravilha nua, né? Que era a atriz que era pra ser a Mulher Maravilha do filme lá do George Miller, né? Chegou lá, aí disse, acabou tudo acabou, não tem mais nada, né? Não sobrou nada. Sobrou pra beleza. Mas então, o que é que elas estavam fazendo ali? Elas estavam só esperando as vítimas pra tentar sobreviver ali? Isso! Ali estão vivendo aquele deserto. É exatamente isso. Estão vivendo aquele deserto, junto com os espinhudos, porra. Tu não viu o que a menina falou na vela lá, mano? Sei o quê, eu já matei vários. Chegou aqui, com todos que chegaram aqui, eu matei. Então, de repente... Elas estavam só sobrevivendo mesmo. Porque se não tivesse chegado com o Max, elas teriam morrido de fome futuramente. Eu não sei, mas talvez de repente as velas canibal, né, pô? Estão comendo... Meu amigo, é mesmo. É o universo Mad Max, meu irmão. É foda-se, meu filho. Já pensou, hein? Elas atraíram o homem lá, aí chamava o cabo lá com a Mulher Maravilha peladinha. Aí o cara se lá, matava o cabo e comia o cabo. Contraditório total, né, mano? Qual seria o carro de vocês, então? O meu? É. Eu ia ser o guitarrista do capeta. Não, no carro nacional. Se tu pudesse inventar um carro. Ah, aqui vai eu ser ia uma... fazer o Dolph Wagon. Eu ia fazer a vagão de carro de combate. Eu ia... Mas se eu fosse um carro, dependendo da versão, se fosse um carro americano, ou pegava o Buick GX ou o Barracuda. Se vai já que não é um carro nacional, eu pegaria o Maverick. E pior que tem Barracuda pra caramba por lá. Tô pensando aqui, eu acho que eu vou concordar com essa ideia. Pegaria um Maverick, ou então um Dodge brasileiro. O Dodge brasileiro não tem a mesma potência, não. O carro ia ser um carro forte ali, Honda Civic. Um carro forte, exato. Todo filme de perseguição de carro tem essa cena clássica. O cara tá um emparelhado do outro, aí ele se olha na cara assim, aí dá um... Aí se bate, né? Se bate, aí volta, aí se olha de novo, aí vira o volante, aí se bate de novo. Eu colocaria umas furadeiras, onda muito doida, mas na lateral do meu carro. Não, pare pra pensar. Na hora que o cara viesse de lado de uma vez pra bater em mim, mas... Seu Samuel, amigo, amigo Samuel, quem faz o foda-se é você. Você está no apocalipse, liga o foda-se e faz sua nave. Pô, quer ver uma coisa legal? A gente pegava, amarrava o Samuel Ragnos na frente, feito burro de sangue. Não! Mandava o cara tatuar na frente, friendzone, certo? E andava no lado com a moto dele, safada. E ele gritando: minha moto, minha moto, minha moto. Aí o nosso Mad Max, o Ragnos. Nunca ninguém pensou nesse carro, mas pra mim seria o carro ideal. Que é justamente um trailer totalmente adaptado, cheio de armadilhas e armas, pronto para o futuro pós-apocalipse. Porque a minha olha casa é o meu carro, meu irmão. Sabe que se tu tivesse um trailer, mano, o teu carro ia ser um alvozão gigante, né, mano? Daquele deserto. Pois é, por isso que ele estaria mega, super, ultra equipado. Uma comparação que eu achei foda do Giovanni, mano, é que aqueles caminhões ali são navios, mano. Eu não pensei nisso não, mano, na hora, mano. Navios de combate, cara. Foda muito pra caralho, mano, essa comparação, mano. Chega, tem até uma hora que o Nux, mano, ele tá com o carro em movimento, a Furiosa, e o Nux vai até lá, mano, pra poder consertar, mano, um negócio que tá debaixo do carro, o carro exatamente em movimento, mano. Foda, vai salvar daí, o cara, vai embaixo. Tá? Eu achei que realmente, cara, se dá a entender o seguinte: que os carros combatem os carros como se fossem navios, como se fossem destroyers que ele podia movimentar, fazer reparo, fazer tudo mais. A ideia é que eu achei isso, achei excepcional. Ei, mas me diga uma coisa: a ideia do Max, de Max, querer voltar, é do Max, Mad Max. De querer voltar. Alguém aqui estranhou essa ideia ou todo mundo aceitou de boa? Na primeira vez ele usou o bom senso, porra. Ele usou o bom senso, falei. É aquela velha história. Galera, com licença. Eu sou doido, mas não sou burro. Eu posso falar, eu sou um menino maluco, mas eu não sou burro. É uma frase que até eu sou doido, mas eu não rasgo dinheiro. Né? É, eu não sou doido, mas não sou burro, Lindão. Se tu for pra lá, tu vai rodar e vai morrer. Porque o que deu a entender? Ele já veio de lá. Você não entendeu isso, não? Ele já veio dos 160 quilômetros. Ele já cruzou o sal. Por isso que ele tá todo barbudo, todo fudido. Sem comida, sem nada. Aquele momento que os caras, que ele já tinha vindo já do sal, entendeu, cara? Ele até fala assim, né? A esperança é um erro. É. Uma coisa você fica maluco. Eu estranhei no começo, mas depois eu pensei bem, mano. Depois que eu assisti o filme, eu pensei bem, macho. Tá certo, mano. Os caras têm que voltar mesmo. Os caras não têm mais nada, mano. Tem que voltar mesmo pro lugar de origem. Porque a cidade tava desprotegida. E não era só a cidadela do Immortan Joe, não. As três cidades estavam desprotegidas. É verdade. A cidade da bala, a cidade da gasolina, que é o cara da Elefantias, e a cidadela, mano. As três estavam desprotegidas lá, mano. Os garotos de guerra. Os Warboys, eles são pau mandados, né, cara? Se matar os. Chefão. Os chefões, pronto. Se matar o deus, né, do cara. Se matar o deus, vai servir quem matar. Só o Deus dele, né? Tem até uma hora que o Nux... Você não viu lá ele gritando... O Nux, ele tá assim, aí é. Olha pro cara... Tira não pra mim, seu viado! O cara quase endoidou, mano, porque o cara olhou pra cara dele. Agora, falando em Garotos de Guerra, esse nome é uma referência ao do Mad Max 2, que o cara, o Mungus lá, o Jason Bombado, fala Cães de Guerra. O Mungus, eu já votaria, eu achei aquele cara ali, velho. O Mungus! O cara forte, bombado, era... com cuequinha de couro, mano. De todos os carros que apareceram no filme, né? Qual foi o que você acharam mais foda? Dolphwagon! Não tem que interceptar o que é a Dolphwagon. No cara não é o Dolphwagon, não, mas o guitarrista. É, o carro não, do Dolphwagon é o carro do guitarrista. É, o Dolphwagon, o nome dela é Dolphwagon. Foi o que mais chamou a atenção. O nome dela, qual o nome do guitarrista? É o Iota. O Iota é o nome do verdadeiro dele, mas o nome do personagem dele se chama assim? Não sei. Como a Dolph. Como a Dolph. O cara tá em coma lá. E outra coisa que a turma extrema também, né? A mitologia que foi criada do personagem. Ele, cara, era tentou ser um Warboy, não podia ser um Warboy porque era cego. Ele tava jogado lá. Quando o Motojo andou pela caverna que ele tava lá e viu ele tocando violão, achei ele assim, diferente. Chamou ele pra ele trabalhar no carro de som de combate dos caras, pra levar a guerra. Aí ele fez aquela guitarra do inferno, né? Ela disse que ele pegou o rosto da mãe pra fazer a peruca dele. Tanto é que ele é tirado, né, do filme. Aquela parte lá de cima seria feito pelo rosto da mãe dele, cara. Olha aí. Xê, isso aí é oficial ou é que tu inventou agora pra... Não, não, isso são as palavras do... não tem nada assim, é oficial escrito, mas são as palavras do Iota criando a mitologia do personagem dele. Ele fez a mitologia, o Jorge Miller liberou. Jorge Miller aprendeu com o Jorge Lucas aqui, deixa os meninos brincar. Deixa os meninos brincar. Olha aí, mas ficou boa a história, então, ficou boa. Então os personagens estão criando, e o Jorge Miller vai aproveitar, né? Vai tirar proveito também. Ficou boa, mas a história, mano, ficou boa. A história do... foi o próprio guitarrista que fez, né? Olha aí. O próprio Iota que desenvolveu, né? Que ele fala que o Jorge Miller falou que ele tava com o rosto da mãe, com a cabeça da mãe chorando, né? Que a mãe foi decapitada. Oh. Por que foi decapitada, não se sabe. Depois que ele recebeu o cargo do Motor Joe pra ficar sem perto da mãe, ele fez o escapo e fez uma máscara do rosto da mãe dele. Agora a pergunta, o que vocês acham que pode ser o 2? Expectativa 2? Eu acho que vai ser um prequel. Tá, Patu? O desespero do vai ser uma história, vai ser a história. Agora vai ser a história do Mad Max. Irado, ó. Tá, o prequel vai ser irado. Porque, exato, porque é o seguinte: o título, como o Jorge Miller fala pelos títulos, porque é o seguinte: Mad Max, que é, qual é o título do filme? Mad Max, Estrada da Fúria. Quem é a principal perniosa? Imperator Furiosa. Então, ali é exatamente a epopeia. Daí, da Furiosa pra cidade. Que ela pegou, o vale que ela encontrou, não deu certo, ela volta novamente pra fazer. A história foi dela. O próximo filme se chama-se Mad Max, o Wasted Place. Wasteland. Terra Devastada. Quem é o cara mais devastado que senão o próprio Mad Max? Eu acho que vai falar sobre a história dele. E fora o jogo, né, que tá sendo feito pela Warner aí, que vai ser lançado ainda este ano, que ele é um molde assim, que mistura Batman com Burnout, com o que mais? Com Assassin's Creed, com um bocado de coisa. O jogo vai ser um misto de vários jogos e ainda tem essa pegada Fallout ainda, de você explorar o mundo, de você ir juntando a sucata dos inimigos que você mata. Então tem tudo pra ser um mega jogo desse ano. Notas. Com certeza. Olha, é o seguinte, se você chegar assim, vamos fazer a correlação. O que foi feito no passado, fez a missão dele, cumpriu a missão dele, T-800 sem medo de ser feliz. Quando vamos falar dessa nova realidade, com Charlize Theron em braço, passando graxa na cara, ainda ficando linda e maravilhosa, meu filho, T-1000 na cabeça. É, realmente, os Mad Max do passado, eu concordo com o Dillion, um T-800, eles foram competentes, fizeram a parte deles pra criar essa obra-prima, que é esse novo Mad Max, que pra mim só não é uma obra-prima realmente por causa desse lance das esquizofrenias do Max, que não explicou direito. Eu sei que o Didi não vai concordar comigo, mas eu queria uma explicaçãozinha, queria saber quem era aquela menina, quem era aquele povo ali. Caralho, eu espero... Não vou aguentar não. Eita, vai falar! Eu sabia que esse baitão ia falar! Hoje em dia todo mundo tá acostumado demais a ter tudo. Não, tem que explicar tudo, não sei. Mas eu acho que não, mano. Não precisa explicar tudo, não. Olha, vou dar um exemplo. Que fudeu o filme de Interestela pra entrar virar um clássico, foi emprestado Nolan, foi explicar demais. O que tá ferrando os super-heróis, explicação demais. Porra, por que Guardião da Galáxia deu certo? Ninguém explica porra nenhuma. Chegou lá e parou. Esse aqui é um guaxinim, essa mulher que era maluca, o outro cara teve a família perdida, esse aqui perdeu. Deu pai e tome brincadeira. Nota 10, Guardião da Galáxia. Então pronto. Então, fechando com a minha nota até 950, e eu já passo para o PC a tocha. Vai lá, PC. A tocha? Que é isso, velho? É a tocha. Aí, no caso, dos antigos, como marcou mais minha infância, depois de Jurassic Park, eu dou um T900 pros antigos. Em relação ao novo, eu dou um T1000. Ei, cara, dos meus. Tá, e amigo Joel? Eu, como eu fui introduzido ao universo Mad Maxizano. Com esse filme, porra, melhor que o Hobbit total, viu? Nem se compara, velho. Quem é Hobbit? Achei o filme do caralho, mas tudo no filme tava foda, mas tá doido. Os inimigos, o visual dos inimigos, o visual do deserto, mas o deserto de noite, mas puta que pariu, mas coisa linda, mas deserto de noite, mas puta merda, mas um Max. O deserto mais bonito de todos os filmes feitos até hoje, hein? É doido, mas... E achei tudo foda no filme. Todos os carros, todos os... O meu carro favorito, vou ir de contramão a vocês, não foi o carro de som do guitarrista. Achei foda também o carro do guitarrista. Mas o meu carro favorito foi o carro dos pêndulos, mano. Os pêndulos humanos. Putz, bicho, achei foda demais, bicho, aquela ideia, mano. Puta que pariu, mano. Você sabe que tudo que tem a ver com o o cinema, o IMDB é sagrado. Você sabe muito bem disso, né? Você sabe que o que o IMDB escreve é lei, certo? Aí ele botou aqui um detalhe muito simples do IMDB, assim, que eu achei interessante. Ele bota assim, bota os prêmios, ainda não rolou prêmios ainda. Ele está sendo considerado entre os 250 melhores filmes, do 30º, classificação do IMDB pelas notas e tal. Aí o que ele fala? Bem assim, bem explicado do filme, assim. Efeitos especiais. Ele diz que 80% do filme é efeito prático. O que foi feito foi somente ajustes e alguns detalhes técnicos. Fora o som do filme e a trilha sonora, que você não ouve, você sente, mano. É doido. Você sente, a sua pele sente a música batendo, mano. Pá, pá, pá. E principalmente a parte do guitarrista, mano, que tem uns caras. Olha a coreografia, macho. O cara dá um soco, a música dá um soco também, mano. A guitarra. O cara acelera, a música acelera também, macho. A música tá indo com o ritmo da ação, mano. É inacreditável. E fora a cor do filme, que a cor do filme ela explode na sua cara, mano. É uma cor incrível, bicho. É muito forte. É isso que tá todo mundo achando incrível. Ele não teve bem nem mostrar durante o dia, cara. Não teve esse negócio de esconder no escuro, não. Botou pra foder. E bota a cor pra explodir na tela, mano. Toma aí, cofre. Ela da puta, toma! No caso da música, mano, a música ali, ele tem uma hora que os carros, o carro de som tá vindo lá atrás, mano, os carros, o cara tambou, aí tá bem baixinho, assim. Aí quando vem chegando perto, aí só trum, trum, trum, os tamborzão batendo e o cara da guitarra tocando. Enlouquecendo. E o cara endoidando também, mas é doido, mas é uma loucura muito grande esse filme, mano. Eu vou dar até 1000 pra ele, mano. Puta que pariu. Que filme do caralho, velho. Só pra tu ter uma ideia, o amigo meu já assistiu pela quinta vez, viu? Pois é, Dio Corleone, você asilado, e Dio Corleone que não foi assistir ainda. Que vergonha na cara e vão pro cinema, seu pato. Não vou inventar de assistir esse filme via torrent, não. Que vergonha na cara, vai assistir esse filme. Dio Corleone, meu personagem. Personagem do universo Mad Max, meu personagem, né? Não me faça passar mesmo. Hasta la vista, baby.